dia fez 16. Carai, como o tempo voa. Lembro eu com 16, procurando qualquer coisa, currículo embaixo do braço, perdidão no centro. Tive que pensar em algo, lágrimas nunca serão argumentos. Modo silencioso, eles roncam, eu ganho o jogo. Deixa achar o que quiser, mas no foco é outro. Ninguém vai entender seus motivos. Ninguém te viu acordado sozinho, não. Dentro do quarto em segredos com a escuridão. Com a cabeça milhão tentando entender. Talvez Deus não mude a situação. Ele usa a situação pra mudar você. Não tente entender esses caras, ser humano, mano. Ao mesmo tempo não sabe se emo te odeia. Alguém sem penado que perdem, condenam que ganham. Compatível sorriso ali. Tenho tudo o que quis, continuo na luta. Aí campeão, a única coisa que vende é música. Lembro eu me sentindo lixo improdutivo, entregando os currículos embaixo de chuva. Posso afirmar na nada, mais importante que a família sim. Dedique ela o máximo que conseguir. Seu melhor amigo no fim sempre será seus pais. Dentre os deuses não vai encontrar jamais alguém quiser lhe curtir mais que seus pais. É preciso aprender a reduzir os erros. Existem coisas caras e as que não tem preço. Costumava aceitar o fato de ser pobre. Toda vez que caí, levantei mais forte. Infringi suas regras, criei próprio meu molde. Hoje acerto duas vezes pra provar, não é sorte. Eles diz preferir o Reinaldo antigo que vivi. Não deseja o pior inimigo. Quem prefere minha vibe depressivo. Não sabe o que é perder mão pro suicídio. Mantenho o real, sempre é isso que importa. Ver minhas filhas sorrindo é o que importa. Ver os moleque pra frente da hora. E meus mano no carro, mas foda louco. Vim do esgoto, conheço bem os dois opostos. Sei o que é não ver luz do fundo do poço. Descobri, confio sozinho, pode ser o topo. Mesmo assim, toda vez que puder eu escolho. Lar um quarto mofado, mobília, uma geladeira, um berço. Um sofá, cama doado. Destaque pro buraco do meio. Cenário perfeito, esperança zero. Campo fértil das lendas da visão. Questão de interpretação, cê se torna o que der mais atenção. Hoje posso afirmar com precisão, tudo é parte do processo, irmão. Realmente, nada melhor que o tempo pra entender os real motivo, razão. Não seja um gigante se não estiver preparado. Pra ser mal compreendido, não almeje louros se não estiver pronto para ser perseguido. Fiz de mim exclusivo, de valor imensurável, como tudo que é único. Irão ouvir falar antes de me ouvir falar, não agradável a todos os públicos. Mas por mais sucesso, glória, coleção de vitória que a vida tenha concedido. Nada é mais importante na história que os momentos que fizeram me sentir vivo. Tenho o real, sempre é isso que importa. Ver minhas filhas sorrindo é o que importa. Ver os moleque pra frente da hora. E meus mano no carro, mas foda louco. Vim do esgoto, conheço bem os dois opostos. Sei o que é não ver luz do fundo do poço. Descobri, confio sozinho, pode ser o topo. Mesmo assim, toda vez que puder eu escolho. Carai, como o tempo voa.